Japanema chorou no terreiro e a virgem morena fugiu no costeiro. Da Japanema chorou no terreiro. Da Japanema chorou no terreiro e a virgem morena fugiu no costeiro. Foi muito, senhor. Foi muito, senhor. Da Japanema se pôs a chorar. Quem tem filha moça é bom vigiar. Da Japanema se pôs a chorar. Da Japanema se pôs a chorar. Quem tem filha moça é bom vigiar.